coitado que chegou esbaforido para fazer a prece. A prece virou castigo. Vai prestar uma oração naquele estado? Claro que não vai ser a mesma coisa de um estado de paz, de harmonia. Então, apenas esse lembrete, para que o amor seja o primeiro mandamento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo, do Espírito de verdade. Então, vamos retornar ao nosso tema, pedindo a assistência dos bons espíritos, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos é concedida de sermos banhados por esse sol que é o Consolador, que muitos acreditamos ser a doutrina dos Espíritos, clareando nossos caminhos, auxiliando-nos nos tropeços, nos equívocos, fazendo-nos compreender. Temos os olhos de ouvir, os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, tudo aquilo que nos é apresentado. Gostaria de citarmos alguns trechos de obras espíritas. O sexo é o espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo, diz Emmanuel. E é o Consolador, na página 184, ele considera que, ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. A influência na vida física. Manuel Filomeno de Miranda nos diz que, assexuado, o espírito renasce numa como noutra polaridade, a fim de adquirir experiências e compreensão dos deveres que são pertinentes a ambos os sexos. E o apóstolo dos gentios traz a célebre frase: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Edivaldo Franco nos diz que o problema do sexo, em grande parte decorrente da educação, resulta, sem dúvida, da atitude mental que se mantém.